fomos os primeiros a fazer, a constituir uma ZIF, fomos os primeiros a ter os planos aprovados, o plano específico de intervenção florestal, o plano de gestão florestal, fizemos as candidaturas ao PRODER, conseguimos, fomos também os primeiros a ter várias candidaturas aprovadas ao PRODER para a defesa da floresta contra incêndios, para a luta contra o nemátodo, e fizemos, intervimos ao longo destes últimos anos, depois de um grande trabalho de planeamento, foi desde 2006 a 2012, 6 anos, ou quase até desde 2005, 6, 7 anos, a planear, as pessoas já estavam a ficar desesperadas porque não viam ações no terreno, e finalmente em 2012, 2013, 2014, concluído em 2015, conseguimos concretizar no terreno intervenções de grande dimensão, fortíssimas, de limpezas, de reconversão florestal, de combate à doença do nemato, que é aqui o nosso principal problema, e conseguimos fazer essas intervenções. Agora, claro, como todos sabem, o mato cresce todos os dias e, portanto, o trabalho nunca para na floresta.